No início eu vou falar hoje sobre uma visita que tinha a oportunidade a participar numa visita ao Johannesburg, convidado pela uma dos nossos novos parceiros, chamada Cities Alliance, Aliança de Cidades, para participar numa projeto de planeamento estratégico dela. Durante esta visita ao Johannesburg, fomos convidados a participar numa visita a um projeto bastante famoso que também ganhou vários prêmios do Habitat e prêmios internacionais, chamado o projeto de requalificação do Township. Township pode ser traduzido com um bairro do Alexandria. Está mais conhecido com o projeto Alex. Durante a visita, eu consegui gravar várias entrevistas e tomar umas fotografias que já está colocado no nosso website. Uma das pessoas líderes no Cities Alliance hoje em dia é um antigo colega dos anos do Loop, chamado Julian Baskin. O Julian foi um colega no equipe de CARE que participou na criação do primeiro fórum municipal do Quilambaquiashi. Esta ideia do fórum municipal foi realmente introduzida na base da experiência do Julian dos anos no fim do período apartheid em África do Sul, em 93, 94, onde uma série dos fóruns municipais foram montados em África do Sul para as vozes das comunidades serem ouvidas no período antes das primeiras eleições democráticas no África do Sul. O Julian teve a visão, na altura que, como estamos num período antes das eleições autárquicas em Angola, será uma ideia de emprestar este conceito do fórum municipal e lançar nos municípios em Angola para encorajar as comunidades a ter uma plataforma para ser ouvidos na elaboração dos planos municipais e na discussão à volta das autarquias. De facto, a primeira fórum, como disse, foi lançado em Quilambaquiashi em 2002. E esta ideia do fórum ganhou realmente, posso dizer, interesse em várias entidades cá em Angola. Os fóruns foram montados em, eu acho que quase todas as províncias do Angola. Os pioneiros foram realmente os municípios cá em Luanda, onde através do programa do Loop conseguimos montar fóruns em cinco ou seis municípios onde o Loop estava ativo. E estes fóruns ainda continuaram hoje. São promovidos hoje em dia pelo MAT e pela UFAG e várias entidades. Eu acho que a experiência do fórum também foi mostrada cá neste projeto Alex que vamos ver agora. Vou clicar para o fórum e ir para debates urbanos. E aqui. Pode baixar a imagem um pouco. Os colegas que não conhecem o site da DW vai saber que no menu dos fóruns nós temos vários debates, vários temas que já estão explorados sobre os diferentes tipos dos fóruns cá em Angola. Temos montado aqui nossos debates semanais. Nós temos o ecrã inglês. Eu acho que pode escolher o ecrã português. Vou clicar aqui. Pode voltar para o fórum. Só clicar aqui. Os debates de sexta-feira, há um fórum sobre debates urbanos. E aqui neste menu, pode baixar um pouco, tivemos lançado aquela visita que a equipe do LUP fez ao Brasil. Este projeto de requalificação do Alexandria e vários outros em que pode baixar só para ver aquele lançamento do Observatório de Xicala, mais para baixo, o colóquio recente sobre no Dia da Pobreza Internacional, os debates na Rádio Eclésia, a feira dos municípios, liderada pelo nosso antigo colega Belisário, baixar. Uma debate que fizemos junto com o Banco Mundial. Pode baixar ainda mais. O fórum em Moçambique, onde o CUPI participou, e vários assim. Mas eu quero encorajar os colegas realmente voltar a explorar nosso website, porque cada dia está a mudar, ou cada semana há novos lançamentos. Mas vamos subir até a experiência do Quilamba, Alexandre. O fórum que temos montado do projeto Alex tem vários componentes. Há uma descrição sobre esta missão patrocinada pela Aliança das Cidades, mais para baixo, para baixar. Ok. O site está organizado numa série dos etapas. A primeira, pode clicar aqui sobre a visita do Alex, que foi arranjado pela o Julian Baskin. Isto é a mapa do Johannesburg, uma parte de Johannesburg. E Alexandria está colocado naquela zona famosa junto com a famosa zona do Sandton, não tão distante do centro da cidade de Johannesburg. Pode baixar. No site há uma descrição uma descrição do projeto e Isto é uma fotografia do Missão, Julian Baskin, a diretor do UN Habitat para a África, um professor inglesa, ou outro funcionário do Aliança de Cidades, eu e a senhora chefe de mobilização social do projeto do Alexandria. Ok, pode voltar, subir. E há uma gravação do entrevista com Julian Baskin. Infelizmente está em inglês, mas vai ver que o site está automaticamente fazer traduções do não dos áudios, mas dos textos em português. Aquele tipo de português de Google, hein? Não está perfeito, mas dá para entender. Yeah. Pode voltar para... Yeah. Up. Clicar aqui. A segunda página do site está bastante interessante. É sobre a história do Alexandria. Também temos entrevistas com o Julian. E umas fotografias. Vou, na base da minha memória, vou dar um pouquinho a minha lembrança do que o Julian diz sobre a história do Alexandria. O township, o bairro Alexandria, foi criado em 1904, já mais que 110 anos atrás. Foi uma terreno comprado pela um empresário grego, que comprou um terreno bastante fora da cidade de Johannesburg, na altura, com a visão de desenvolver projeto habitacional, fazer um projeto de alojamento e logo vender. É um empresário visionário, porque hoje em dia muitas pessoas fazem isso, mas este senhor foi um pioneiro nesta visão do desenvolvimento habitacional. O senhor comprou uma grande parcela de terreno, dividiu o parcela em 300 lotes e colocou no mercado. Tentou de vender as pessoas os empresários, as pessoas ricas em Johannesburg. Johannesburg estava crescendo rapidamente na altura, mas aquele terreno foi tão distante do centro da cidade, de facto ninguém estava interessado. Né? Na altura, Johannesburg foi uma cidade principalmente dos brancos, e não foi permitido para os africanos de comprar terrenos na cidade. Mas como este senhor greco não conseguiu de interessar nenhuma branca na compra deste terreno, tive a ideia de lançar ou tentar vender os terrenos no os africanos. Hein? E como estava fora da cidade, foi permitido para os africanos de comprar terreno. So, muitos sul-africanos negros estavam bastante interessado em comprar um terreno e aqueles 300 lotes foram vendidos rapidamente. E como este senhor Greco fez os procedimentos normais para registrar os terrenos, foi possível para passar títulos em pleno para estes ocupantes. Para o governo sul-africano, mesmo isto foi um período antes do apartheid duro, mas mesmo foi uma sociedade racista mesmo naqueles anos, o governo sul-africano teve muitas dúvidas de entregar títulos em pleno, direito de ocupação, os africanos. Mas como o terreno estava não dentro o foral do município de Johannesburg, deixaram para estas ocupações de andar. A esposa deste Greco foi chamada Alexandra, e por causa disso o bairro adotou o nome de Alexandra, foi nomeado Alexandra. Mas a cidade de Johannesburg durante aqueles anos estava a crescer rapidamente. Depois de parece que 20 e tal anos, chegou o bairro de Alexandra e começou a englobar realmente. E como isto foi, de facto, uma das áreas que os africanos, sul-africanos, tiveram direito, porque estiveram os donos daquele terreno, os 300 ocupantes originais, donos do terreno, começou a vender ou alugar pequenos lotes, dividiu as suas quintais, porque estes terrenos estavam bastante com uma jardim, estava bastante grande, e começaram a subdividir e deixaram as pessoas para construir as suas casotes ou anexos. E aquela zona começou a ter uma densidade bastante alta. Nos anos dos 50, hein, partido do apartheid foi eleito, e o governo, a partir de, acho que foi 56 e tal, foi eleito um governo muito direitista, muito racista, que fez toda a força para eliminar ou retirar os direitos daqueles ocupantes do Alexandra. Mas os tribunais sempre defenderam, porque estes terrenos foram comprados e titulados em pleno, sem nenhuma... tiveram toda a força de lei. Mas o governo tentou expulsar estes ocupantes. Mas o que aconteceu quando o regime de apartheid mais e mais fez a expulsão dos africanos do cidade do Johannesburg, mais e mais pessoas chegaram em Alexandra e ocupou ou alugou espaços ali. Até a população chegou a 200 mil pessoas, hein? Foi um terreno marcado para 300 famílias só, mas no fim, 200 mil pessoas ocupou aqueles terrenos com a autorização daquelas 300 famílias originais. E, claro, houve benefícios, pessoas estavam a alugar espaços. Mas Alexandria chegou a ser realmente o township mais uma das townships mais grandes, ali naquela mapa no início, viu que estava bem perto do cidade do Johannesburg. Foi um pouco diferente do que do Soweto, que foi um outro bairro, um outro township africano em Johannesburg. Mas Soweto foi uma boa distância, 20 quilômetros de fora, e foi uma verdadeira cidade africana em comparação de Johannesburg, que era uma cidade dos brancos. Hein? Mas Alexandria foi um bairro africano junto dentro o município do Johannesburg. Eu acho que isto é um pouquinho a história do que aconteceu. Um outro fator, pode baixar um pouquinho, um outro tipo do assentamento que encontramos em Johannesburg, também em Alexandria, são os residências dos mineiros, dos trabalhadores. Estas residências são só homens, são trabalhadores nas minas, são geralmente pessoas dos outros províncias do África do Sul. Normalmente os mineiros em Johannesburg vêm do zona do Durban, do KwaZulu Natal. É uma zona, é uma grupo de uma de um outro grupo étnico do que as residências do zona de Johannesburg. O facto que estas pessoas mineiras estão a viver numa situação tão densa, sem mulheres, hein? Há muita violência e conflitos entre as residências do Johannesburg e estes mineiros. E isto é um fator que é bastante importante na história, na evolução dos partidos africanos na história do África do Sul. Pode voltar para... ok. Vou clicar aqui, só. Ok. O projeto do Alex foi iniciado em 2001-2002. Tem uma história à volta de 10 anos. Como foi um bairro histórico na cidade do Johannesburg e uma bairro de densidade dos populações africanas historicamente na cidade. O governo da África do Sul decidiu de lançar uma dos primeiros projetos de requalificação urbana em Alexandria. É por causa disso o Julian Baskin foi chamado, voltado a Angola, para liderar este projeto em África do Sul. A visão, pode baixar um pouco, Isto é uma fotografia aérea do zona de Alexandria. Aquela primeira área do assentamento, aquelas 300 lotes, podemos ver, eu não sei, não está muito claro aqui, eu não sei se podemos clicar para ampliar isto. Podemos ver que os lotes são organizados numa base, uma matriz, principalmente. E até pode contar os 300 lotes nesta fotografia. Isto é o antigo bairro, o antigo township do Alexandria, que tem uma vida de mais que 100 anos agora. No terreno tem. Está a parecer um pouquinho como o nosso bairro operário, hein? É uma zona organizada, mas com construções um pouquinho mais tradicionais. Em 2001, isto foi de facto o bairro. Mas há um rio aqui. E o lado do rio houve muitas ocupações anárquicas tipo no século, naquela zona. E foi decidido adotar uma estratégia de melhorar, de fazer a requalificação desta zona do antigo bairro e pouco a pouco remover as pessoas que estavam a viver ao lado do rio, numa zona que estava inundado cada ano, durante as chuvas, e oferecer casas dignas nesta zona de novo assentamento. Também a ideia foi de reduzir a densidade deste bairro, hein? Porque tem uma alta densidade, mas está organizado numa rede não tão diferente do que bairro operário, de facto. Ok, podemos baixar. Isto é a zona, isto é o desenho do novo zona residencial. Pode baixar. São fotografias do antigo bairro do Alexandria. Pode ver que o estilo da habitação não é tão diferente do que bairro operário. E a densidade também é. Originalmente houve casas em jardins, mas a volta, como o fluxo das populações para estes lotes, a pessoa na vivenda distribuiu pequenas parcelas e deixou pessoas de construir casotes na sua ou na sua jardim, né? Este é um processo que está a acontecer em Luanda também, né? Mas o projeto do Alex tentou encorajar uns destas pessoas de mudar para aquela nova zona do residencial. Mas, na mesma altura, fez um projeto de melhoramento dos serviços. Ele instalou eletricidade, água, fez pavimentação de estradas, construiu escolas no bairro. Mas, de facto, poucas destas pessoas, quase nenhuma destas pessoas que estavam a viver nos jardins dos outros, aceitaram de mudar. De facto. Os originais 300 famílias está a tentar agora expulsar as pessoas que estão a viver nas suas jardins, mas muitas delas estavam lá 50, 60 anos e adquiriram direitos de ocupação. Isto é um desafio. deixar. Isto é uma fotografia daquela Rio, da zona do Rio, e pode ver que há muitas ocupações informais, e pode baixar aqui, pode baixar um pouco. Yeah. É uma indicação do tipo do assentamento, e também nós temos muitos destes tipos de assentamentos em Luanda. Mas pode ver que estas casas são feitas com materiais precários, mas naquelas primeiras parece que são zonas não, well, pelo menos informal, mas feito com blocos em condições. So, o objetivo do projeto Alex era de remover estas casas que estão cada período de chuva, tudo isso está inundado, é uma zona de risco, alto nível de risco, e o plano é em fases de mudar estas pessoas para aquelas novas zonas de assentamento. Pode baixar? Yeah, são mais fotografias do tipo favela, hein? Ok, podemos subir para outra página. Pode baixar ainda mais. Ok. Isto é a página sobre o projeto de habitação social. Há um filme aqui, mas parece que não temos o som ligado, não vale a pena. Mas qualquer pessoa pode ir para o site e explorar, porque há slides de PowerPoint e vídeos, etc., neste site, que são bastante interessantes e bom para praticar o seu inglês, porque tudo isso, estes são em inglês. Pode baixar. Mas isto é um exemplo do tipo do habitação. A visão da maior parte desta habitação são habitações evolutivas. Hein? A ideia é de construir uma pequena núcleo e deixar pessoas ampliar as suas casas. Pode baixar. Por exemplo, isto é um exemplo. Hein? As pessoas têm no início um núcleo e logo construíram e podem construir em dois pisos. Também há habitações, blocos dos residências ou habitações sociais que são construídos em blocos, mas em África do Sul a permitido é um bloco de acho que 5 andares, mas estes são normalmente de 4 andares. Sem elevadores, hein? A ideia não pode. Vai precisar instalar elevadores se vai mais que 5 andares. São estes. E cada apartamento aqui tem um espaço do, entre 50 e 60 metros quadrados. É bastante pequeno. Mas os apartamentos têm a valor à volta de 30, 35 mil dólares. Hein? Que acho que são casas bastante interessantes, de baixo custo, que podem ser construídos para os. E tem um programa de financiamento habitacional onde as pessoas podem comprar as suas apartamentos. Depois de uns anos, há um documento aqui que tem uma explicação do processo de financiamento e as famílias qualificadas para receber um apartamento deste tipo. Vou baixar. Pode ver que os apartamentos são pequenos, mas têm dois quartos, uma sala, uma cozinha. Mas são apartamentos realmente bonitos, mas pequenos, mas dá para famílias de baixa renda. São os desenhos dos tipos de residências. Os desenhos, estamos a estudar realmente estes modelos para o nosso programa da Habitera, porque pensamos que há coisas que podemos aprender de base desta experiência. Esta página é bastante interessante para os colegas do programa, do LUPO programa, porque é uma explicação do processo do planeamento participativo e o papel do fórum no planeamento do projeto do Alexandre. Eu acho que é realmente interessante estudar a experiência de um outro projeto que está reconhecido com sucesso e o nível de participação. Porque, claro, o nível de decisão dos peritos, dos engenheiros, urbanistas e o espaço para debate público, há sempre um compromisso que tem de ser adotado para o projeto de avançar. Eu acho que vai ver nesta experiência que o projeto tiveram estabelecer uns limites do nível do decisão tomada pelas comunidades, mas todas as decisões sofreram pelo menos uma consulta, e os urbanistas e os técnicos sempre tomou tempo para ouvir e considerar as recomendações e as opiniões das comunidades. No fim, os técnicos foram de facto responsáveis para responder a um nível do governo municipal ou governo de província e decisões quando não foram resolvidos no terreno, muitas vezes passou para cima. Mas houve realmente uma boa experiência do planeamento e diálogo participativo no projeto. E foi a criação do fórum foi fundamental para resolver estes problemas. E os colegas vão recordar há 3, 4 anos atrás, houve um período violento em África do Sul. Mesmo angolanos e outros pessoas dos países vizinhos em Johannesburg e outras cidades foram houve um nível de violência contra um tipo de, não sei se pode dizer em português, xenofobia, e esta xenofobia também atingiu um nível bastante quente na altura, e o fórum do Alex foi fundamental para calmar os, as tendências violentas na altura, e também fez mediação entre os diferentes grupos étnicos e imigrantes na zona. So, o fórum não só teve função de diálogo, mas também resolver conflitos internos na comunidade. Yeah. Há uma série de entrevistas que, para os envolvidos no, como diz, no planeamento participativo, é realmente interessante. Isto é um vídeo que também está a capturar as opiniões, as críticas dos residentes à volta do projeto. E pode também ouvir que não todo mundo foi satisfeito com o resultado do projeto. Há reclamações de uns pessoas e de uns grupos de pessoas. Podemos imaginar que as pessoas que ainda estão a viver nos favelas ou nos musecos reclamaram porque ainda não receberam habitações, mas este site está a tentar explorar as diferentes opiniões sobre o projeto. E a senhora entrevistada aqui era é a chefe do programa de mobilização social no projeto, e também está entrevistado. Vamos voltar para o site, a página original. So, eu acho que aqui temos uma experiência que está no nosso site, que eu quero encorajar os colegas envolvidos nos projetos aproveitar as informações no site, porque o objetivo do nosso site é de mesmo auto-educar as nossas colegas dos projetos e dos serviços, e acho que partilhar as experiências. Nós temos no site muitas das nossas experiências também para partilhar com os outros, mas eu acho que nós temos uma oportunidade aqui de utilizar a mídia social e nosso website realmente como uma maneira de comunicar entre nós e a partilhar as ideias e experiências.